entretanto, cuidado com a rádio radar dentro de sua casa. Amarre as coisas. Especialmente quando acontece Viriado 25. Também nem em todas as edições de Viriado 25 é preciso amarrar as coisas. Às vezes o melhor é mesmo desamarrá-las. Desculpem a conversa inicial. Olá, boa noite. É Viriado 25, Radar 97.8 MHz, radiodifusão. Online www.radarlisboa.fm. Yes, we can. Sons de boas noites e boas-vindas para mais uma dupla hora de Viriato 25 na pontinha da antena radar. Sun It Rises e Tiger Mountain Peasant Song do inesperado, notável e certamente na shortlist dos álbuns de 2008, Fleet Foxes, All Hail. Wanderers this morning came by. Where do they go, graceful in the morning light? To Banner Fair, to Fall. Gastar-nos muito tempo para ir ouvindo por hoje e nas iniciais do Viriado 25, pontinha da antena radar, Sunny Rises e Tiger Mountain Peasant Song, os Fleet Foxes. Bem-vindos, radar. Viriado 25, edição quinta para sexta. Oh, como foi bom reencontrar The Levelers. that defenders will not yield to a soldier from the Edgware Road. Come to burn the poppy fields. And the millions cried, sweet Mary. Hold a pair of Foxes, o início de mais uma dupla hora de Viriado 25, pontinha da antena Radar 97.8 MHz. Fleet Foxes para o arranque e descobrimos lá a insistência, mas a alegria é tão grande de reencontrar os Lovers. É o álbum que marca os 20 anos de carreira do grupo. Letters from the Underground. Os títulos há pouco, Behold the Pale Rider. E bem à maneira dos Levelers, The Color of Well. High Jump. Down, down, come on down. Follow me down to the color of well. Down, down, come on down. Down to the color of well. Down, down, come on down. Follow me down to the color of well. Down, down, come on down. Down to the color of well. Symphony and sound, remember the Jones sound smell. Got a bed, Afghanistan, the slow destruction of Sudan, not to be found in published plans. Cover a genocide. Russia's land by morning. The Russian men are throwing dice for a handful of beans and rice. One and all Soviet device. Like a claim on mine. I'm Tirelinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Feriado 25 no ar, edição de quinta para sexta, 23, uma da manhã, na pontinha da antena, Radar A. Sim, verdade. Tirolinhas mais daqui a pouco, 23:30 com Ana Cristina Ferrão. Por causa da tal semana atípica, mantemo-nos no domínio de algumas das inserções da história da minha máquina de escrever. Para trás, Fleet Foxes, Levelers. Satan's para já. What's your problem? Aperitivo para o álbum dos Zatans já a circular por aí há uns bons meses atrás, ainda não tivemos a sorte de o apanhar, mas não escapa. Há tirolinhas daqui a pouco, depois colher de blues, cerca das 23:45, e o que não queríamos mesmo era interromper a senhora Mary Gauthier.

Viriato 25 Noite dentro do radar. É a primeira das duas horas da emissão que liga às noites de quinta a sexta-feira, quase, quase em cima de Colher de Blues. Chega o Ross do último álbum. Eles que são visita próxima e francamente excitante para o espetáculo muito em breve entre nós. Radar. Que abre as horas de Viriato 25, também esta abertura para a Colher de Blues é da autoria de Fausto Ferrão, guitarra e voz, captação do nosso Ave César. Colher de Blues, outra semana com Triple S. C-6-tive. You said jump, I said ha ha. Exactly, you want me to jump too. Mm-hmm. And you say walk, I will walk to the end of the line and back to you. Mm-hmm. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. You say, boy, do you really love me? Well, I ain't got much words to say. Hey, hey. Let me write my answer down in the sand by the waves. Hey. My name is Steve and I'm your riding man. Yes, I am. My name is Steve and I'm your walking man. Yes, I am. I stash my sleeping roll under your bed. Hey, hey. That says more than anything in my life I ever said. Hey, hey. My name is Steve and I'm your staying man. Yes, I. My name is Steve and I'm your riding man. Yes, I am. My name is Steve and I'm your walking man. Yes, I am. Walking Man desta vez e também St. Louis, aliás St. Louis Slim, os temas são mais curtos. Colher de Blues com C6 teve o álbum Started Out With Now, Nothing and Shut Up and Still Got Most of It Left. Agora sim, fala. Now, Bensonville is a train yard up near Chicago. And the bumpers, y'all, well, that's just the couplers between freight cars. In Cali is California, that's what I mean. And a choke picker, that's someone who picks artichokes. Now you got the story, y'all. She hears St. Louis Slim lost a leg. You're just outside Bensonville. For some damn reason, you were riding on the bumpers, acting like a young man will. And now the last we spoke, he was gone down to Memphis, said he got himself a gun. Said he's gonna quit riding his hit race, get himself back to the world. But me, I'm going out to Cali. I believe that's where folks been here. So, boy, let's put our horns together and drink a bottle to St. Louis Slim. Looking for choke pickers out in Watsonville. You're welcome to tag along. And maybe someday when I'm old and gray, I'll write this day down in a song. But in the meantime, I'm going out to Cali. I believe that's where I was meant here. Drink a bottle to St. Louis Slim. Drink a bottle to St. Louis Slim. Drink a bottle to St. Louis Slim. You remember him? You remember him? Esteve. É a melhor de blues em mais uma semana de Viriato 25, noite dentro do radar, pontinha da antena 97.8 MHz. Sim, Esteve. Estamos a caminho da meia-noite, praticamente 10 minutos até lá. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. E álbum de familiares da semana com Tiago Castro. A grande passagem primeira aconteceu já para trás, às 14 de quarta-feira. Se não quiserem perder e quiserem pôr o despertador a funcionar, meio-dia de domingo próximo. Depois há também certamente uma repetição noturna muito perto dos finais de Viriato 25, mas isso para a semana ou duas semanas à frente, nunca se sabe. Ital and in Tears, This Motel Coil, álbum de família na Radar. Never was, not even I. família esta semana, It All Ends in Tears, com Tiago Castro, a recuperação do primeiro álbum do projeto This Model Call. Foi, deixem ver, Fond Affections com Gordon Sharp e um dos habituais vícios quando temos este álbum à mão, o velho original de Roy Harper, Another Day. Do Coil, Tiago Castro com o álbum de família esta semana na Radar. Sons a levarem-nos de boleia até à meia-noite. These are powers. Radar. É meia-noite. A beleza idílica da Islândia revela-se num concerto inesquecível. Sigur Rós. 11 de novembro. Campo Pequeno. O regresso a Portugal da banda islandesa e um novo disco para descobrir ao vivo. Sigur Rós, 11 de novembro, Campo Pequeno. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Olá, boa noite. E não é que sintoniza Radar? Acerta-se em 97.8 MHz para o serviço de radiodifusão. A outra hipótese é online, www.radarlisboa.fm. Aproveite a ligação e vá ao blog, blogradar.blogspot.com, ou então ao e-mail net@radarlisboa.fm. Hi, é Viriato 25, a nova Toca do Lobo no Radar. É caminhar alegremente aqui ao longo deste novembro até 3 de dezembro, à altura em que vamos festejar o nosso primeiro aniversário da Toca. Por aqui, bem entendido. Ah, a emissão chama-se Viriato 25. These Are Powers e encerraram a hora anterior, foram interrompidos, recuperaram o direito a serem ouvidos por inteiro. Um tema claro. Not more. os iniciais é a segunda hora de Viriado 25, Nova Toca do Lobo na Radar, Taro Taro para These Are Powers. Vamos de imediato para a abertura de uma janela de divulgação para uma noite muito especial, nada longe já, é hoje à noite, na Caixa Económica Operária, em Lisboa, à Graça, com uma noite Frisco, Friskin, San Franciscan, se quiserem, Wooden Ships, Six Organs of Admittance, e estes Sick Ops. Yeah. Gypsy Cops. 6 Organs of Admittance e Wooden Trips, cartaz da festa de hoje à noite, Caixa Económica Operária em Lisboa, a partir das 22. Espetáculo que, se bem que é repartido, se exibe também no Porto, entre o Teatro Passos Manuel e o Bar Maus Hábitos. Perdemos foi a logística de que banda toca no lado e que duas bandas tocam do outro. Sorry about that. Procurem, por favor. Por aqui ficaram na fase inicial dos sons de Viriado 25, segunda hora, noite, quinta para sexta, de Radar. Sig Alps, avançamos de imediato para a proposta notável do projeto Six Organs of Admittance. safety of the other. But you've no legs to stand. The call of a home that is headless and scratching, without sympathy for any man. Yes, it's true that I'm waiting to kiss your scar. They may even eat the horse that you ride. Swallow this. Com a plena radar, sons dos Sick Alps e Six Organs of Admittance. Ontem fizemos o completo também com o Wooden Chips. São a tripla razão da festa na Caixa Económica Operária hoje à noite, sexta-feira, a partir das 22 horas, em Lisboa, com uma San Francisco Night de psychedelic, whatever you want. As festas continuam para o Porto, entre o Maus Hábitos Bar e o Teatro Passos Manuel. Daqui a pouco, na emissão de Viriato 25 da Radar, há lugar a mais uma rubrica fixa, é o Boomerang. Ainda é cedo, entretanto. Era uma vez o lobo mau e que cortava ao meio e que come não sei. Eram coisas não muito agradáveis. Remete-me ao silêncio. Não se pode partir do princípio nem ter a atitude de... Olha um telemóvel, é a primeira vez. Não é porque eu desliguei. Repara, eu hoje estava a falar com uma rapariga de 22 anos. Horrível. Fiquei durante não sei quantos segundos que me pareceram uma eternidade. E esta é daquelas canções que me pode deixar... Sim. Durante 2 minutos e meio bastante apaixonado. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Viriato 25, como dizíamos, à beira do Boomerang, é um pouquinho mais tarde, gostamos de arrumar cerca das 0h30. 700 miles across the border to Lila Downs. With a plastic bottle running across the desert in the shake. Come to English only country, hiding from the Minutemen. Come to make this place my home, run a long, long way from there. Story of a lifetime for chase me through the desert. Then the agents track me down. Then they ask me why in Spanish, why you keep on coming back? Well, I left my dad in Jersey and my sisters in Des Moines. They've been working in this country, picking lettuce, washing floors. Story of a lifetime. To $8, 'cause I washed the dishes fast. Well, the boss, he got me working on the porch and in the back. Then I wash the dish and rinse it. Then I go home late and sleep. Well, I need to be awake now, 'cause I walk out in my sleep. When I see that black man coming, well, I know I'm sure to run. God damn, the major caught me. Cough me on the spot. Nearly been 15 when I left my baby crying with the promise in my skin. On the outskirts of LA, I was fired to native pop and enhanced 10,000 years. It's a season for the crop. It's my people doing the picking in the valley of the dogs. It's a decent job to work at. Any day I'll take this job. Mesma altura em que em Londres surgiu o Atlantic Waves com uma série de valores nacionais a exibir-se numa das grandes capitais da cultura europeia. Também Lila Downs tinha o seu espaço. É o álbum Ojo da Culebra e é a nossa escolha para os temas ingleses ou de letra inglesa. São os finais do álbum de que destacamos este Minimum Wage e já a seguir I Would Never. Lila Downs, feriado 25, noite dentro do radar até à 1 da manhã. Depois da 1 há o rapaz do calendário. I have walked 1,000 miles. I have worked as fast as I can. And I have raised my precious tear to be a woman. To Quinta para sexta-feira, 23, 1 da manhã. Lila Downs, Ojo de Culebro. Culebra. Foram os temas Minimum Wage e um outro cujo título nos escapa de momento. Olá, sou Rita Red Shoes e vou estar no Fala Com Ela este fim de semana. 97.8. Do boomerang começar a soar, um dos últimos avisos desta noite para concertos deste fim de semana, acontece às 21h30 de 8 de novembro e há uma apresentação muito especial para duas bandas aspirantes do grande rock and roll e que querem criar mesmo uma grande noite de rock and roll. Acontece na Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense com os Gully and the Dupes. The Dupes são a primeira parte dos Gully, evidentemente. 8 de novembro, 21h30. Para quem estiver por ali, a não perder. Servant on kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Vire às 25 noite, dentro na Radar às 1 da manhã. Lá voltamos nós ao regime de o que se ouvia num verão para trás, neste caso agosto de 2006, é a playlist da revista Uncut, gente inglesa habitual da própria revista, e de onde recuperamos para já The Velvet Underground, Venus in Furs, e a seguir, Perubu, por exemplo. The Modern Dance, Perubu. Velhos e brilhantes tempos. trust when you labor and put my head to rest. But I was on the hatch, I was on the avalanche, and I had found my match, I was on the floor. Virginia to Illinois, my home. He said, I knew you had it in you, the mind to make its own. Viriato 25, mais uma playlist que recuperamos, neste caso a de agosto de 2006, a cortesia da revista Uncut. Curiosos temas do que se ouvia, ou se pretendesse que ouvissem nesse ano e nesse verão de 2006. Passámos Underground, Velvet Underground, com Venus in Furs, Peru Boo, The Modern Times, Savion Stevens, The Avalanche, e fica também uma proposta muito curiosa e muito pedida para uma compilação que na altura recuperava o repertório dos Damned. primeira parte de duas em boomerang para a playlist de agosto de 2006 da Uncut, o que se ouvia ou o que se pretendia que se ouvisse nessa altura. Saliências para Peru Boo, The Velvet Underground, Sufjan Stevens, The Damned, ao vivo com New Rose, bem distante do velho original. James Dean Bradfield, dos Mannix. Say Hello to the Pope. Nam tade kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta tad din kota ka jan ko tad din kar da ka tad din tang ka tad din tang ka tad din tang ka da ka tad din na tang ka tad jan tak ka din nam tade kota ka jan ko pata ke to ko pata ke ta tad din kota ka jan ko tad din din tata ka da ta ke din din ka ta ka ta tari ke ta tari ke ta ka ta ka tari ke ta ka ta Ding. Tadari tadana takata takata ke jono da jono tadimi dimi tadari ke takata ke ta é habitual função de Viriato 25 pertinho do final com na ponta da língua. He moves in a wood of desire, pale antlers barely stirring as he hunts. I cannot tell what power is at work, drenched there with purpose, knowing nothing. What is a snail's fury, I think, is that if later I parted the blades above the tunnel and saw the thin trail of broken white across litter, I would never have imagined the slow passion to that deliberate progress. One by one, they appear in the darkness. A few friends and a few with historical names. How late they start to shine. But before they fade, they stand perfectly embodied, all the past lapping them like a cloak of chaos. They were men who, I thought, lived only to renew the wasteful force they spent with each hot convulsion. They remind me, distant now. True, they are not at rest yet, but now that they are indeed apart, winnowed from failures, they withdraw to an orbit and turn with disinterested, hard energy, like the stars. Old Eddie's face, wrinkled with river lights, looked like a Mississippi man's. The eyes, derisive and avuncular at once, swiveling, fixed me. They'd seen too many wakes, too many cat house nights. The bony, idle fingers and the valves of his knee-cradled horn could tear through Georgia on my mind or Jesus Saves with the same fury of indifference, if what propelled such frenzy was despair. Now was the eye sealed in the ashen flesh, and Eddie, like a deacon at his prayer, rose, tilting the bright horn. I saw a flash of gulls and pigeons from the dunes of coal near my grandmother's barracks on the wharves. I saw the sallow faces of those men who sighed as if they spoke into their graves about the Negro in America. That was when the Sunday comics, sprawled out on her floor, sent from the States, had a particular odor, a smell of money mingled with man's sweat. And yet, if Eddie's features held our fate, secure in childhood, I did not know then a Jesus ragtime or gut bucket blues to the bowed heads of lean, compliant men back from the States in their funereal surge, black, rusty Homburgs and limp waiters' ties, with honey accents and lard-colored eyes, was Joshua's ram's horn wailing for the Jews of patient bitterness or bitter siege. Now it was that, as Eddie turned his back on our young crowd, outfetting, swilling liquor, and blue eyes closed, 1 foot up, out to sea, his horn aimed at those cities of the Gulf, Mobile and Galveston, and sweetly meted the horn of plenty through a bitter cup, in lonely exaltation, blaming me for all whom race and exile have defeated, for my own uncle in America, that living there, I never could look up. Nosso companheiro áudio para a edição da Northern Anthology of English Literature é o Na Ponta da Língua desta semana, e ainda um adeus para um disco que finalmente recuperamos em CD depois de uma busca de 20 e tal anos. Chama-se Bullying Face. É inesquecível na carreira do grande Roy Harper. Boa noite, gostamos de estar aqui. Take care. Voltamos amanhã. Yahoo! You can view the national edifice, a monumental splurge. It's the lonesome traveler's rock of our bacteria's revenge. The great plastic spectacular descendant of Stonehenge. And the people come to worship on their death-defying wheels. Fans addressed as shovels for their death-defying fields. And so walk again, play the grease and load the crowd. Walk again, play the grease and load the crowd. At 1 a.m. on Sunday, you can hear the boys declare that the other team were fair as in the rest. a runner's fan club on the weekly pilgrimage. Stick the hero's boot in all the way from Stamford Bridge. And without a solid concrete burger, no night is complete. Plastic cups of used bath water wash away defeat. The jam is rattling like a 5-mile cornered snake. Human pieces falling off and steaming in its wake. The city's like a ghoulie in a groovy stagnant loop. Spaghetti junctions, targets in the vinegar strokes of doom. The countryside is ravaged like a syphilitic whore. Yodeling up the canyon is the dirty old blue. É uma hora.